minhas tias no café a tomar um chá. A São Pedro há cascais no Estoril Sala, silicone, abanar, encher o tetão. O meu carro é um Audi, um autêntico avião. As minhas tias platinadas mais brilhantes do universo. Sempre nas compras a bombar é o preço do sucesso. A casa na piscina, no golfe e na lambreta. Ser bem só que é uma estuxa, a nossa vida é tão completa. A minha vida é cansativa, só tão boa. A minha vida não é fútil, só tão boa. Passo os dias nas compras, diga lá. Só tão boa, só tão boa. Quando a tia representa, é tão boa. A tia zorra arrebenta, é tão boa. É tudo bem, não há povo, só tão boa. Viva o chá, viva o chá. Para os meus tios no Algarve a curtir o verão. Não há stress, não há bicha, porque eles vão no avião. Na autostrada em Cascais com a capota descoberta. O meu tio é sempre a abrir, não importa se é correto. À tardinha no escritório, secretário não tem pressa. Leva logo uma arrochada, até parece uma condiça. O meu irmão no colégio a fumar um grande charro. Toma cagada se ele for expulso, fique com o carro. A minha vida é cansativa, só tão boa. A minha vida não é fútil, só tão boa. Passo os dias nas compras, diga lá. Só tão boa. Quando a tia representa, é tão boa. A tia zorra arrebenta, é tão boa. É tudo bem, não há povo, só tão boa. Viva o chá, viva o chá. A todos os membros da minha geração, na Lapa, na Foz, é sempre em diversão. Com a tia, com o tio, mais o meu irmão. Vamos beber o chá porque é tradição. Na disco do Beto não tem rap que não entra. Let's rock and roll, yeah. Olha o vestido do BM na curva. Bravo, Ambrósio. Os meus amigos nas revistas são modelos, são artistas. Tudo VIP, é tudo bem, sempre a dar nas vistas. Cada noite, cada festa, e o meu ex sempre a char. Mais uma operação e uma pele a esticar. Se não fosse o silicone já estava toda encarquilhada. Mas o doutor Talon deixa-me aqui toda esticada. Se o cabelo que já falta começar a desaparecer, faço logo o implante, vá lá ver, vá lá ver. A minha vida é cansativa, só tão boa. A minha vida não é fútil, só tão boa. Passo os dias nas compras, diga lá. Só tão boa, só tão boa. Quando a tia representa, é tão boa. A tia zorra arrebenta, é tão boa. É tudo bem, não há povo, só tão boa. Viva o chá, viva o chá. A minha vida é cansativa, só tão boa. A minha vida não é fútil, só tão boa. Passo os dias nas compras, diga lá. Só tão boa, só tão boa. Quando a tia representa, é tão boa. A tia zorra arrebenta, é tão boa. É tudo bem, não há povo, só tão boa. Que pele tão esticadinha, meu.